Quanto mais te espero. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.

Antena Web, Canal 1. Fora estão os senhores da guerra.